É pra gravar? Grava. Você se fudeu. Pode me mandar o fundo. Escolhe a bala que te vai matar. That's what democracy looks like. Oh, quê? Escola da Fontinha, é um dos projetos mais fantásticos desta cidade, em que uma quantidade de gente decidiu ocupar um espaço abandonado há mais de 5 anos e depois devolvê-los à comunidade. Não tão poucos, mas concordo com vós. Se calhar não tão bons, é bom. A Escola da Fontinha tem agora uma ordem de despejo para dia 31 de março. Aparentemente a malta vai ter tendência para não respeitar a ordem de despejos para 31 de março. Dia 1 de abril, que seria o primeiro dia da ilegalidade, é mentira. Mas lá está! Está pesado aqui, feedback. É disto? É isto? Sei, sei. Não posso passar ali aquele pá. Ou baixo a guitarra. Quem preferir pode sempre dedicar-se aos shots de vodka. Ou à tequila. We'll be right back.

estragasse. Agora uma que decidimos estragar todos. Topeira, o grande José Afonso, que se mantém, apesar de morto, a esburacar o contraforte financeiro. A Topeira. Thank you. Thank you.

vai poder acusar de ser um plágio completo. Ai, se eu te pego! Nuno Corte Real! Ai, se eu te pego! Para toda a gente bonita. É possível. Baixinho da clarinha, não, baixinho da clarinha, baixo da clarinha. responsável do palco. Nós temos uma pequenazinha, uma pequenazinha de homenagem a seu nome. Querido. Lost. Obrigado, até a próxima.